Mantenha a posição de Juliette, 4235. 4235, mantenha a posição de Juliette. Mantenha a posição de Juliette, 4235. O 1888 vai na proa de serra Beta 367, o ajuste é no 0 no 4, está autorizado a remar para a pista no 0, reporte passando serra Beta 366. Ok, 1888. Autoriza a proa do 372, voo 1888. Voo 1888, negativo. 100 graus, 12. Libre, pouso, pistão no carro, esse para 7-2. Atenção, como é o ajuste do 1-3-2? O ajuste no 0-1-4. Trolley, Salvador Azul, 5-2... 5271. 9271. 9271, contato radar na decolagem, suba via CDA da EL para nível 340. Via da EL para 340, azul 9271. Taxa autorizado. India Alfa, posto espera 1895, 1014, boa viagem. No Xanem 631. Rio 5972, solo aos 4-6, direito 219, senhor. Tema por voo, na tripulação está autorizado para o seguimento. 1888, está autorizado para o seguimento, reporte para a ação de serviço da 366. Decimal 35, alterna 125, decimal 1. Controle. Prossiga, tá 18, Centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 28, 35, 25, 1, obrigado, boa noite. Passa aérea 2581, desça para 3 no pé, ou ajuste na 0 na 4. Para 3 no 0 no 4, só pode estar autorizado para o seguimento. Afirmo, passa aérea 2581. aérea 2581, reduza a velocidade para 1809. Reduza para 1809. Estabilizado nacional, avistando, voo 1838. Voo 1888, complexo de aproximação, chame torno, frequência 1918, decimal 95. 295. Voo 1838, estabilizado nacional. Voo 1888, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Certo. Porta aérea 2581, voo na proa de Serra Veta 366, em descida para 2500 pé, está autorizado para o procedimento em nave, para a pista no zero. Decola 51 com 3208. 208, obrigado pela operação. Estamos dando uma boa, Xanem 63, número 3, passando 1.600 pés. Xanem 63, número 3, contato radar na decolagem, suba via CDL para nível 360. Para 36F60, via da EL, alguma chance de voar na curva de Lida ou da EL? Xanem 3, número 3, autorizado, voa Lida. Autorizado, pouso 100, grau 109. Livre pouso, voo 1888. O 9271, chama sempre Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Copiou 251, certo? Deixa primária. A primária 128 decimal 35. Controle de Salvador, gol 1170, cruzando 1180 para 250. Gol 1170, sem identificação, deu saber se ele é da Maia para nível 050, ajuste na 094. Chegada a Mari, 14. Poderia voar em TAP, gol no chegada? Gol no 7-0, inicialmente mantém a chegada. Mantendo o perfil, então, identificou, gol no 7-0. Espera 2581, chame torre na frequência 198, decimal 95. 18, 95, 96, 96, 96. 88, solo 55, direita 21 no 9, solo. 29. Salvador, força aérea 2581, 1 milha do CA Vitor 372, baixado de traveta. Força aérea 2581, autorizado pouso, pistão no 0, 1 no 00 graus, 1 no 00. Livre pouso, pistão no 0, 4980, autorizado Salvador Recife, nível 350, via para o 17. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle Salvador 120, 18, transponder 5544. 195, descida 173. Você é 6224, assinou a identificação. Dessa vez chegada é Mário para nível 060, ajuste no 094. Caramba, 060614, assinar 6224. Peludinho. Prazer. 1970, confirma indicada? 2970, gol 1970. Gente, gol 1970, reduza para 250 nós, segue como número 2, aeronave que irá seguir a prioridade. Transporte de enfermo. 6224, reduza para 2509, segue como número 3. Repetindo 2509, entre número 3, 8624. Segundo novembro, reduza para 1510, o ajuste permanece no 0114. O azul 4960 está pronto para o pushback? Ok, 4959, Palhel, zona 40, autorizado via Golf 677, decola pistão 0, curva à direita, saída Coral, controle 1208, 5554. Confirmando, corrigindo, transponder 0274. Já Palhel, zona 40, decolando da 10, curva à direita na Coral, 0274, 208, controle 1549. Feedback track, usar a parte de autoridade para analisar. E fazer a coral no alfa. Chip na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 128, 35, 1, coxando M13, obrigado, tenha um bom trabalho. 5% da Victor, resistência na posição 07. Para Recife, é isso? Afirmativo, senhor. Autorizado, Salvador Recife, 330 via o Preso 197, decola pistão 0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120 décimo 8, transponder 5550. 330, Recife, norte do Pana, Pendulão 97, da Colada 10, esquerda, Puca, Aracaju, 208 e 5550. 5550, porção 7, me perguntaram, se tiver que pronunciar. Pode chamar. Júlio Livrano, à direita, estacionar com referível. Oi, senhor. Patrão, vai com o Júlio Novembro, vou ir na prova de casa, repasse os documentos. Controle o gol 970. Gol 970, prefira. Após o TAP, gol 366. Gol 970, afirma. Então autorizado o procedimento para o gol 970. Gol 970, após o TAP, voz servida 366. Em descida para 2500 pés, o ajuste no 094 é autorizado para o procedimento. Sim, campo de TAP, o 366 e 14 no ajuste, autorizado para o procedimento. Gol, não se der. Tango, campo, Eco Zulu Novembro. Papa Tango, Eco Zulu Novembro, chame torre na frequência 118.95. Para o Salvador. Quatro, nove, zero, três, ar, deixa eu estar. Estacionar 6224. Estacionar 6224, para 4 do meu pai, o ajuste no 094. 4614, livre da restrição em TAP. Controle a restrição de restrição em TAP, estacionar 6224. 24000, descontrole. Uno, 170, reduz a velocidade para 1909. 1909, está dirigindo o gol 1970. Cadê a Eco Zulu Novembro? Eco Zulu Novembro autorizado posto na 7, vento 0900-1009. Repouso Novembro. Pro Class, descendo a 4000, Oceanário 62, 24. Na 6224, aposentado igual a sua revista 366, descida para 2500 perto, o ajuste no 014. Está autorizado a remessa, pista no 0. Estamos assinados, volteados para 366, descida 2500, autorizando o procedimento, reportamos estabilizado, está na 6224. Na 6224, reduz o teste para 1909. Reduzindo 190, chama 6224. Afinal, visual, gol 1970. Gol 1970, complete seu motor na frequência 1198.95. 295, grato. Boa noite. Torre Salvador, gol 970, a 2 milhas do Serra Vitor 372. Gol 970, autorizado pouso, pistola 0, vento 090, graus 109. Autorizado pouso na 10, gol 970. Ecos do Novembro, solo 006, frequência livre. Nossa, 3 autorizado, Salvador com 5, 360, guião presulo 10, decola pistão 0, curva direita, Dael, Leda, Motiva, controle 1920, decimal 8, transponder 5551, federal 9973. Ana 73, autorizado com 5, 360, presulo 10, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 208, controle, transponder 5551, chame pronto, no pátio 3, federal. Autorizado, Oceanário 6224. Oceanário 6224, completa o sinal do RNAV, torre 98, destino. Pela torre 1895, Oceanário 6224. Firmo. 95, obrigado. Azul 490, POC 78202, 18, Fernando Mateo. Taxi autorizado, direita, ponto espera, 1895, 1014, boa viagem, 490. Direita, ponto espera, 1895, 94, 22. da 3305. Da 3305, autorizado o pushback no 07 Unitaxis. Autorizado aqui no ataque, na posição. Gol 9970, direito no 21 decimal 9. Direito 219, gol 970, grato, boa noite. Tá, é nave, coral 9. 0 graus, 1, 0, 9. O ajuste do altímetro no 0, 1, 4. Autorizado pouso, no 0. Ele pouso no 0, chama 6, 2, 2, 4. Azul 49, 0, manter a força esperada no 0. 7 inicia de imediato? Afirmativo. Autorizado, o time do ataque. Já foi morado, tá? Tome, Salvador, boa noite, 149, 87, espera, 10, pronto. 84980, tá visual com o aeroporto da Bianca, né? Curtíssimo final no 0. Afirmo, completamente visual. Guarda a passagem do tráfego, Brasil 4980, após o tráfego autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Guarda a passagem da Bianca, alinhe e mantém pistão no zero, 4980. Controle Salvador, boa noite, está 3178. 31978, está sob correção. Sendo identificação, isso é para 2500 pés, foi direto para a Habitat 366 em condições de manter a high speed até nível de voo no 00. Eu mantive o high speed até 100, autorizado 2500 pés na proa do Serra Vitor 366, está 3178. Controle Salvador, boa noite, bom 723, 4200 para 160, via bom, informação livre. Bono 723, aciona a identificação do separa 4 mil pés na chegada Bons. Após Bons, programa Serra Vitor 367, redução para 2309, número 2 na aproximação. Redução para 2309, deve vir a Bons para o 060 e após Bons, Serra Vitor 366, Bons 723. Confirma o 726 ali, tá bom? Bonf 366 ou 367? Bonf 367, perdão. Via Zampela 857, decolada 10, primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Irume, 120, decimal 8, controle, 5556 no transponder. Barrela cheio para pushback, acionamento. Todo boa noite, cenário 6224, Foco Doc, pressão alfa. Cenário 6224, Salvador Aracaju, 190 autorizado, via Rota, decolada 10, primeira curva à esquerda, na saída Conde. 1208 controle, acione no transponder 0271. Frente, senhora, a gente acabou de levar a pista de direção ao táxi na Alfa. 224 ciente, então prossegue via Alfa, Chimenez, Taxui e Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, né? 224 já chama de Alfa Copa. Sete, Tente, mandei a ajuda a Juliette, aguarde para ingresso. Aguarde para ingresso. É, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, tá bom. Tá usando a 3305, autorizado o táxi, via parte principal Índia e Alfa. No ponto espera da 10, chame torre 1895, QNH 10 no 4, bom voo. Zona 78, autorizada sinal do procedimento RNAV, repasse para a sessão de 666. Autorizando o final do procedimento RNAV, reportar no Serra Vitor 366, Santa, Zona 78. Santa, para 10, gol 1970. Azul 4001, no aguarde cópia para Guarulhos. Dael Leda Mótima. Gené 6224, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Gené 6224. Salvador Guarulhos, 320 autorizados, e peso 10 Taubaté, decolando a pista 10, primeira curva à direita na saída da El, Leda, Mótima, 1208 controle, Salvador, acione no transponder 5553. Azul 5001, autorizado Guarulhos, 230, 10 Taubaté. Escola da Capitana Zero, saída da El, Leda, Mônica, ponto 5553, controle 2010. 08, o controle de Salvador. 208, o controle de Salvador. Grato, chega para o flashback, acionamento. Salvo, Sideral 9973, flashback, acionamento. Sideral, está autorizado o flashback no parte 3, chega para o táxi. Repuxamos o táxi, 9973. Azul 4959 na escuta? 90 graus, 1-12 a nós. A linha já cola na 1-0, da 33 a 5. Correto, sim, para pushback, o azul 4959. Trabalhado. Salvador, Força Aérea 2581. Força Aérea 2581, no prossível? Estou 3-2-0 para o Brasil. Gente, agora no instante cópia, Força Aérea 2581. S23, desça para 2507, ajuste 9014. Está autorizando o final do procedimento em RNAVE. Reporta para Santa Vita 366. 33514, chamará passando 366, com 73. 402 para cópia, aguarde. Aguarda, 2734. 0258, não copia? Do 5, tu não copia, Brasília? Sim. 5-1, Salvador, Brasília, 380 autorizado, via Pesolu 17, segue conforme a rota, decolada a pistão do zero, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, eleva. 1208, controle, 5541 no transponder. 3305, está sob contato com a nossa igual 330. Após 2 mil pés, vou direto do Jama, após Jama, Aracajú. 7208, correto, chame para o acionamento. Confirma o baixo que se encontra. Está pronto o acionamento no parque de autoridade. Se a gente for autorizado o acionamento, chame para o táxi. Para o táxi, por favor. Prossiga. 09 da Sideral, inicial táxi, livrar retaguarda. Solo 4459, gato. Está próximo do Paraná. 25001 no portão 9, está autorizado pushback, chegou para o táxi. Para o táxi, Sideral 9973, 3 a bordo, 3 horas e 5, alterna, Guarulhos. Sideral 9973, autorizado táxi, via faixa principal, índio em alto. No ponto de espera da pista 1-0, chame a torre em 1-18-95, Querengar 1-0 no 4, bom voo. MTAX, parte principal em alfa, no ponto de espera 1895, 1014, perdão, 9973, obrigado. 15972, a próxima aeronave da Sideral livrar retaguarda, está autorizado o pushback, chame para o táxi. Confirme a frequência do azul do 4980. 126.85, alterna 12545. 2.25.2545, azul 4980. O vento 090 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, altímetro agora no 0, 15.015, em pouso autorizado, pista no 0. Ajuste no 015, pouso autorizado, pista 10, alterna 3178. Na saída Coral, 1208, controle, acione no transponder 0276. Autorizado Porto Seguro, nuvem 160, via Golf 677, recall da 10, curva direita, saída Coral, e o transponder é o 0276. Maior, chame para pushback e acionamento. Confirme o controle, por gente. 120.8. Sim, 120.8, chamará para a pushback. Boa noite, o Sideral 9973, ponto de espera próximo. Sideral 9973, mantenha o ponto de espera. Mantém. Já solicitado, assim que eu mesmo livrar, autorizarei seu pushback, o azul com a 959. É, confirma para a aeronave, é o da Rio, está iniciando o pushback. Rio, já está iniciando, já vai iniciar. Qual 959 na escuta? 4959 na escuta. Brasil, equipe de solo, chame para o táxi, está autorizado o pushback. Autorizado, pois, 4959. Fala, azul, 5001 para o táxi, que é o Viona 07, pela minha 4 horas e 30, alterna Ribeirão. 001, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1-1895, que legal no 015, bom voo. 4 Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 8, 9, 5, e a 0, 0, 0, 0, 0, 0. 366 visual, voo 723, completa o final da RNAVE, torre no 895. 095, voo 723. Corre Salvador, boa noite, algum 723, para 3 milhas do 372, estabilizado. 723, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 5. 1015, livre pouso na 1-0, voo 723. Negativo, pouso, voo 723, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 5. Gente, aguardando, voo 723. E seguir a aeronave da Azul, que já está ingressando agora no pátio principal. No 78, no solo 27, à direita, taxiway Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Foxtrot, 1219, 3178, boa noite. E o 5974 para Guarulhos, a voz de cobra. Boa noite, eu estou 3178 na Fox. 3178 segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 3305, Recife, no 2005, alterna no 2435. 2865, 2545, boa noite. Boa noite. Hora de Anápolis. Anápolis. Está autorizado o táxi na interseção, chame a torre em 1-8-295, Corsair 2581. Solo 4959, está pronto táxi com 5,6 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando Salvador. O 4959, autorizado táxi, chame para ingresso no pátio principal. Autorizado táxi, chame ingresso no pátio principal do 4959. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. E manter no zero, na 973. Vou passar 959. E no zero no 5. E aqui? Zero, chame torre 1-1895. Que legal, no 095. Gente, atualizado o táxi, seguindo a aeronave da Rio e a Fátima Índia, está falando que será chamando torre 2895, 1945. Obrigado, boa noite. Boa. Boa. Boa. 3178, após Juliette. 3178, após o azul, ingresso Juliette, quanto ao 7. Solo, boa noite, Gol, no 723, livrou. Gol no 723, segue Alfa, chamei a Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol, 723. É o 74, copia Guarulhos? Salvador, boa noite, espera 01, passar da 0, pronto. Boa noite, Azul 5001, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Linha e manter pista no 0, Azul 5001. 564, não transponda. O 974 após Leda, Mótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Mótima. Leda, chame para pushback, acionamento. Mótima. Décima 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Federal 9973, está cruzando 1500. Federal 9973, está sob contato radar Sobal 3200, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Mótima. Após 2000, já está voando Leda, após Leda, Mótima, 9973. X23, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, com 723. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 090 graus com 08 nós. Da Daniele Manter, pistão no 0, Rio 5972. Decolou os 34, controle 120, decima 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite, 501. Boa noite, Azul, 500. Gente da Alfa, autorização Aracaju. Telema 224, Aracaju, 190, nível autorizado, Diego 677. Decolada pistão no 0, primeira curva à esquerda, na saída Conde. 1208, controle Salvador. Acione 0271 no transponder. Autorização. Mantém posição para mais 59. Na curva esquerda. 1208, controle 0271 no código transponder. Vou chamar 6224, posição 03. Certo, chame para pushback, acionamento. Camarada. Telema 62112, aciona identificação, recebendo nível de voo 050, apresente voo direto na Vitor 366. Telema

Aérea 2581, boa noite, está sob contato com a Rádio Arquibol 380, via saída Arbor 1. Autorizado 380, saída Arbor 1. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 080 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, pista no 59. Rio 5974, segue táxi de Envy Alfa, no ponte para dar 10, Chile Torres. 18 decimal 95, QNH 10 no 5. Era 2581, está presente, estou autorizado direto a LEFA. Vai direto a LEFA, o Fosse era 2581. 4959 decolou no 1500. 4959, só sempre contato radar, subiu para nível de voo 140 após 2000 pés, direto coral. 140 após 2000, direto coral, 4959. Código 972, chame registro 2835, alterna no 2510. 2835, alterna 12590, com Recife, Rio 5972, grato, boa noite. Estação final, estabilizado o gol 1868. 1868, completa final do RNAV, torre 1895. 1895. Boa noite, gol 868. Antigo no 868, altímetro no 0, no 5, o vento 080 graus com 09 nós, tempo autorizado, pista no 0. Tempo autorizado, na